Vários cria mal criado, na quebrada cria caso. Já passou batido lá, mas comigo vai ser brecado. Desacreditado, vários que hoje são pó. Encosta cara na vala, que a bala fala sem dó. Mata nota porque a peça canta e faz mãe orar. Em novembro, no segundo dia, velas vão queimar. Xará, cara crachá, burguesia vem comprar. Seu filhote vem de motorista atrás do ratatá. Só Deus pra me julgar, cês não vão me rotular. Só eu sei o que eu senti ouvindo minha mãe chorar. Isso parece um pesadelo, queria voltar no tempo e apagar do coração o sofrimento. Gangsta rap nunca foi apologia, tio. Pergunta pro seu filho que ele sempre me ouviu, tio. O problema é não ter percepção. O gangsta nunca precisou de aprovação. Esconde a glória, mas quer dividir o choro. Se eu dependesse de você agora, eu estaria morto. Por isso eu sempre ando só e não carrego culpa. Carrego um dente pra fechar, filho da puta. Vocês podem tentar, mas não derruba. Mas brilha mesmo. Só e o corpo chora e mete a lupa. É isso mesmo. Pode até caçar, mas não arruma. AK-47 adaptado é meu galinho de arruda. Vocês podem tentar, mas não derruba. Mas brilha mesmo. Só e o corpo chora e mete a lupa. É isso mesmo. Pode até caçar, mas não arruma. AK-47 adaptado é meu galinho de arruda. Emocionado, perde a pose, quer se envolver no 12. Vai pensando que é modinha, se cai, paga 14. 2022, e pra quem não acredita, o crime é digital e analógica cobiça. Poeta e realista, como o filho do salmista. O que adianta ter conquista se não sabe o que é respeito? A alma e metanoia muda a mente, traz a glória. Enquanto conta a minha história, já reveja seu conceito. A meta é ser melhor, me dedicar pra quem eu amo. Quero aqui a irmandade, não quem me chama de mano. Selecionando a dedo, mesmo com quem tem andado. Corte pra quem não agrega, vida é aprendizado. Já perdi minha cabeça, sim, revoltado. Hoje eu sou pura calma, calculista e gelado. Já surrei, fui surrado, voltei mais calejado. Tô de pé e sou motivo pra manter verme calado. A mente era maldade, hoje a minha mente é paz. Não tenho medo de ninguém, só daquilo que sou capaz. Por isso eu sempre ando só e não carrego culpa. Carrego um pente pra fechar, filho da... Vocês podem tentar, mas não derruba. Mas brilha mesmo. Só e o corpo chora e mete a lupa. É isso mesmo. Pode até caçar, mas não arruma. AK-47 adaptado é meu galinho de arruda. Vocês podem tentar, mas não derruba. Mas brilha mesmo. Só e o corpo chora e mete a lupa. É isso mesmo. Pode até caçar, mas não arruma. AK-47 adaptado é meu galinho de arruda.